enfermidade o assola. Jesus pode curá-lo agora, é só você acreditar. Se a dor for dentro do seu peito e pra você não tem mais jeito, é só você acreditar. Se for obra de muita amargura, pegue nas mãos do anjo e segura. Jesus é sangue, vai e abençoar. O sangue de Jesus, tome o nome de Jesus, que ele agora vai fugir. Quantas vezes você chorou? Ele tenta entrar no seu lar pra dividir. Ele veio para destruir. Tome o sangue de Jesus. Tome o sangue de Jesus. Tome o nome de Jesus. Tome o sangue,